Amigos da Justiça, univos e mais de chaga de diversão, começando a sua 294ª edição para falar sobre a porra do preço dos jogos, caralho. Pô, paralho! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Elapis. Foda-se, tem dinheiro pra caralho. O Daigo. Hoje nós vamos falar sobre dinheiros. Dá até vontade de mostrar aquela imagem lá do Idiocracia, do Terry Crews abrindo o baralho de dinheiro, assim. Caralho, você lembra da campainha do Valentino Troca-Tapa? perdão. Dinheiro! Muito bom. O Killer Asus! Maluco, se a gente conseguisse fazer dinheiro pra caralho jogando futebol lá no trabalho como a gente faz, porra! Mas aí, quem ganha dinheiro mesmo jogando futebol é o pessoal do FIFA. Neymar Júnior é o meu nickname no FIFA. E é isso aí, nessa semana, Money! Donkey, a good nine no Hampton! Começar a falar sobre preço dos jogos agora, sobre o que a gente acha, sobre dificuldades de comprar, preço no Brasil e etc. Queria tentar lembrar um pouquinho qual era a escala de preço, tentar comparar como era na nossa infância. Qual era a escala de poder, brother? Vou botar um visorzinho aqui. Caralho, escala de poder. O preço agora desse jogo é mais de 120 reais. Eu gostei da sua ideia, Lápis. Vamos fazer em poder de luta. Poder de luta dos jogos. Vamos falar que o preço dos jogos é o poder de luta. Isso. Tá? Quando a gente era criança, o poder de luta dos jogos parecia muito sinistro. Porque o meu pai e minha mãe sentiam muita dor quando eles iam tentar comprar. Era muito caro. Era bem caro. Lembra que quando a gente gravou o programa de revista de videogame, né? O Killer Asus, você, eu, Lupe, etc., Mamute, estávamos na minha penúltima casa e o Daigo não tava, porque a gente gravou esse ao vivo. E a gente tava lá lendo várias revistas antigas, né? Algumas em papel, outras digitais que eu tinha lá escaneadas. E aí tinha uma seção que era dos preços, né? Os anúncios, né? Dos preços lá no final. E tinha cartuchos, assim, por exemplo, de 64, que custavam 140 reais. E eram revistas de 96, 97, sabe qual é? Olha, eu vou te dizer. Eu lembro como se fosse ontem da minha segunda fita de Nintendo 64 que eu comprei. Ela custou 129 reais, foi o Wave Race 64. E eu já contei essa história em algum podcast nosso, mas eu ganhei uma nota de 50 reais de Natal, ou sei lá, que era dinheiro infinito pra mim. E falei, estou perto de comprar um jogo de Nintendo 64, porque eu só tinha Super Mario 64. E eu juntei em moedas, foi um saco das lojas americanas cheio de moeda, que ironicamente eu levei pra casa em vídeo. Eu levei pra casa e vi de um saco cheio de moeda, mas uma nota de 50 reais aí com um cartucho Wave Race 64. Que ano foi isso? Que ano foi? Foi 97. Não, 96. 96. É, em 96 o salário mínimo era 112 reais. Então, se for levar em consideração a inflação, etc., isso seria o equivalente a hoje um jogo custar 1.000 reais. Imagina isso, cara. Era um pouco mais que um salário mínimo. Isso é muito bizarro, porque é muito bizarro. Não, assim, a gente não tem como fazer essa regra de três, porque o salário mínimo hoje, ele tem mais poder do que o salário mínimo naquela época, mesmo considerando a inflação. É, sim ou não, foda-se. Mas dizer que um jogo custava 1.000 reais é impossível, cara. Quanto é que custava o Nintendo C4? Eu vou fazer um consórcio pra comprar Não, era tão caro. Era tipo computador, né? Você pagava. Hoje você paga uns 4 pau num computador, né? Sei lá, comprar no Submarino, na loja da Dell. Uhum. Era tipo isso, comprar um videogame naquela época. Não, ainda tem um detalhe, cara. 96 eu já não lembro exatamente como é que tava, já era metade do governo Fernando Henrique, né? Mas se for pegar um pouquinho antes disso, 94. Ali, com o real ainda embrionário e o real ainda começando, você tinha um grande problema no Brasil, econômico, mais profundo ainda, que era o problema de crédito. Ninguém tinha crédito no Brasil. E eu não falo de cartão de crédito, necessariamente, embora isso também fosse uma coisa não tão comum. Na época era muito comum o conceito de crediário, né? Que pra gente hoje em dia já é um passado meio distante, né? Você ia na Casas Bahia, abrir um crediário. Sim, tem na música dos Mamonas. Dos Mamonas, né? É um crediário das Casas Bahia. Você parcelava a sua compra em 36 vezes, né? E aí os juros que incidiam sobre isso eram bizarramente altos, cara. Não só crediário, tinha o carnê também. O carnê era do crediário, né? Você todo mês tinha que ir lá pagar o carnezinho. Do baú da felicidade e tal, do Silvio. Não. Caraca. Mas é porque, como você tinha acabado de vir, né? Ainda era muito recente a questão do plano Collor e da hiperinflação do governo Sarney, etc. Você não tinha credibilidade. Ninguém tinha credibilidade. Ninguém era um bom pagador. Você não tinha como estabelecer uma métrica pra falar fulano é bom pagador. Porque a economia era uma bosta. Então, de um dia pro outro, podia ser que você falisse. E você, sim, só ia ter o que tivesse de dinheiro no teu colchão. Então, como garantia pra você pensar, bom, eu tenho que garantir que eu vou ganhar alguma coisa, eu, comerciante, os preços eram uma ciência de foguetes, de tão alto que eram. E era você correndo contra o maluco que bilhetava os preços, maluco. Exatamente. Chegava no supermercado, o maluco tava passando os preços, tinha que correr na frente dele assim. É, a época do Sarney, né? Que tem muitos ouvintes nossos que ou não viveram aquilo direito, ou estavam nascendo e tal, ou estavam dormindo na porra da aula de história. Mas a época do Sarney era chamada de a era das etiquetadoras, né? Que você ia no mercado, como o Luiz Domingo falou, isso dá um bom jogo, hein? Você tinha que correr mais que o cara da etiqueta. Né? Fazer um runner nessa porra. Que o cara ia botar a etiqueta lá no biscoito divertidos, né? Que hoje é o passatempo, pra botar ele mais caro. E eu já contei aqui que o meu tio avô parou de fumar por causa disso. Porque ele, quando voltou, o cigarro tava o dobro do preço do que 15 minutos antes, ele parou de fumar. Maluco, é só você lembrar que, ou melhor, pra explicar pra essa galera, que você ia no mercado de manhã, você conseguia comprar comida pra tua família. Você ia no mercado, depois você voltava do trabalho com o seu contra-cheque em mão, você pegava a grana, recebia o teu salário, ia no supermercado, você não conseguia mais comprar. É isso. Já era, GG. E quando eu tava fazendo a aposentadoria da minha mãe, né, eu tava juntando os documentos, eu tava ajudando ela com isso, eu peguei a carteira de trabalho dela pra verificar algumas coisas, pra fazer a conta certinho, pra garantir que ela já tinha direito à aposentadoria. Minha mãe é uma classe de trabalho que se aposenta com 25 anos, né? Por questões de insalubridade, trabalhava com radiologia. Ah, sim. E radioterapia. E quimioterapia também. E aí, a folha salarial da minha mãe, em 89, é sensacional. Porque tem ajuste salarial quase de 15 em 15 dias. Nossa. Pega lá a carteira de trabalho da pessoa. A partir de 26 de maio, o salário vai pra não sei quantos cruzeiros, assim. E, porra, os salários, assim, 1 milhão de zeros no salário, né? E aí, eu lembrei agora também de um outro detalhe. Eu tava tentando pegar as revistas de videogame aqui, mas uma coisa que eu lembro de cabeça é que o meu Game Boy foi comprado naquele... Eu comprei aquele bundle de Pokémon em 99. Muita gente comprou, né, nessa época, que via com um cabo Game Link e tal. E isso foi em outubro de 99, né? Foi no feriado de Dia das Crianças. E minha mãe foi comigo no 12 de outubro, no 11 de outubro de 99, nas lojas americanas, e a gente comprou um Game Boy pra mim naquela época. Eu comprei na época com um Pokémon azul, com um Pokémon Blue. É bizarro que eu só jogava de Charizard, mas a capa do meu jogo era o Blastoise, porque tinha um outro amigo meu lá, o Aloysio, benção aí pra ele, que tinha o vermelho já. Um abraço aí, brother. E aí foi no dia 12 mesmo, era uma terça-feira, se não me engano. E aí a gente comprou, e ele foi tipo R$300 ou R$400, não lembro se era R$299 ou R$399. Supondo o melhor caso, em que ele era R$299, portanto R$300 pra renovar, o salário mínimo em 99 era de R$136. Então isso é equivalente, de novo, pra comparação da regra de 3, que não faz totalmente sentido, mas é só pra ter uma ideia, como se um Game Boy hoje, ou um Game Boy de hoje em dia, um DS da vida, um 3DS, custasse dois salários mínimos, tipo R$2.000. R$2.000 você paga num PlayStation hoje, se for no mercado branco, bonitinho, nota fiscal arrumadinha, lojas americanas, tá? No mercado cinza você paga R$1.000, enfim. Mas é como se É muito interessante você pensar no conceito de salário mínimo, né? Salário mínimo é o que o Estado fala que é o mínimo que você precisa pra manter a saúde da sua família, pra sobreviver. E que tem variações de um ano pro outro, às vezes ridículas, às vezes bem altas, né? Tem variações de salário mínimo que de um ano pro outro, de 2011 pra 2012, por exemplo, aumentou 14%, e teve um ano aí, acho que quando o Lula assumiu, ele aumentou pra 20%, em 2003, se não me engano, e esse ano o ajuste foi de menos de 2%, foi de 9,37 pra 9,54, né? É um país em recessão e tal, então... O IPCA foi muito baixo. Mas... mas enfim, vamos... chega esse assunto chato aí. É só pra dar uma nota aí pro pessoal, a gente vai botar no site um podcast. Tu vai colocar? Não, eu, eu vou mandar pra você porque você nunca deu o direito de edição lá. Não, você tem acesso lá, edita se quiser, pô. Não, eu não tenho. Eu tenho conta? Tem, claro que tem. Todo mundo tem aqui conta. Tu nunca me disse isso. Não, não, para com esse papo aí. Há muitos anos eu devo ter dito. Botei aqui no chat aqui, a gente bota depois o link. Quem manja de inglês, quem consegue ouvir inglês bem, tem um podcast bem interessante da National Public Radio sobre o Plano Real, como é que ele foi feito basicamente no Pires, um bar aqui em frente à PUC, e aí foi conseguiu salvar o Brasil inventando uma moeda. Uhum. Fala que o Lua salvou o videogame também, ô seu do cacete. Fala aí que a PUC salvou o mundo. Fala, vai, começa aí, fala lá. Pô, não tem o culpa, os caras te estudaram aqui, né? Eles estudaram o Gustavo não sei o que, era da PUC, né? Todos eram, na real, né? Mas e aí? Uma coisa era muito óbvia. Era um fucking big deal comprar um jogo. Desculpa por usar uma expressão em inglês, de lapso. O que eu deveria ter falado no lugar disso? Grande coisa. Era uma grande coisa a gente comprar um jogo nessa época. Então, quando... Ainda mais que não era um dinheiro nosso. A gente tinha duas dificuldades grandes. Primeiro, convencer os nossos pais que a gente merecia ganhar e se eles pudessem dar. E eles terem dinheiro, que era muito difícil também. Então, era uma época ruim pra querer ter coisas. Pode crer. E era uma época muito ruim pra ter jogos também. E é engraçado porque se a gente começar a traçar ao longo dos anos a expectativa e o que entende-se é que o preço dos jogos vai subindo, porque existe um negócio chamado inflação. Na teoria, o preço de tudo sobe pra sempre, forever. Eu comprava ficha de máquina de Coca-Cola em 1995 a 50 centavos. Certo. É, hoje eu compro uma latinha de Coca-Cola, que tem o mesmo tamanho ainda, e estão mudando, mas ainda tem 350 ml, eu pago R$5. Isso, perfeito. Fazendo a conta de Coca-Cola aqui, quantos 1000% subiu isso? Outra analogia histórica, né? Um gibi americano em 1939, né? Pegar lá o Action Comics 1, custava 10 centavos. 10 centavos. Ele hoje custa $4. $3.99. Isso é uma outra analogia também que dá pra gente fazer. É, eu abri uma ação games aqui genérica, que eu agora não sei de quando é, mas a gente consegue descobrir facilmente, deve ser 95, porque... 96, na verdade. Não, 94, porque foi o lançamento do Donkey Kong Country 1, e um jogo de Super Nintendo estava sendo anunciado aqui por R$80, R$79,90. Quer dizer, na verdade tem alguns jogos, Donkey Kong 1, Super Street 2 para Super Nintendo, também para Super Nintendo o NBA Jam Tournament Edition, e aí para 32X o Mortal Kombat 2, e para Mega Drive o Rei Leão. Então, jogos aí que estavam custando na época R$80, que em 94 para 95... O salário mínimo era de R$70. Não, e eu faço a comparação real. Jogo de Nintendo 64 era o preço meio que tabeladão. Lançamento era sempre R$129. Eu lembro muito disso. E eu lembro que, em questões de acumular mesada, era uma mega missão juntar R$129. Mega missão. E hoje, eu vejo que tem muito jogo. O jogo lançamento, até o PS3, ele custava R$150. O PS4 agora que deu uma chacoalhada nisso, mas custava R$150. Tipo, muitos anos depois, tô com preguiça de fazer a conta, 20 anos depois, a parada tava custando mais barato, entendeu? Enquanto todo o preço das outras coisas eram mais caros. Caralho, isso não é meio bizarro? Mas aí, enfim, tem uma explicação fácil nisso, que a gente tá comparando custo de produção de cartucho em 96 com custo de produção de CD, DVD, Blu-ray em 2000 e... Mídia prensada. Não acho nem que a gente tá levando em consideração. Não, negativo, porque negativo, eu acho que fazer um jogo hoje em dia é bem mais caro do que fazer antigamente. E você custo de produção está ligado a isso. Não, olha só. Não, você tá falando merda. Você fazer o jogo intelectualmente é ridiculamente mais caro. Não, cara, eu tô falando AAA, que é o jogo que vendia R$129. É ridiculamente mais caro fazer esse jogo. Isso, você prensar o jogo. Você prensar o jogo e distribuir é ridiculamente mais barato. Sim, mas eu tô falando o seguinte: beleza. Um jogo que eu cobrava R$129, o custo total, desde o papel higiênico pra limpar a bunda do desenvolvedor até a logística pra entregar a porra do produto na loja, ele dava um preço de R$129. Hoje, esse preço total, esse custo total do jogo, é muito mais caro do jogo. Eu estou falando do mesmo jogo AAA. Sim, é centenas de vezes mais caro se não for, sei lá, mais do que isso até. Hoje os jogos estão custando milhões, casa de centenas de milhões. O GTA V custou 120, 130 milhões, dizem, pra desenvolver. E aí a galera estima que os caras gastaram mais uns 130 pra fazer marketing. É, isso é absurdo, cara. É uma coisa que eu ia até mencionar, que o preço de marketing do jogo cresceu pra caraca. Na época que o GTA V saiu, pra gente ter uma ideia, né? Na época que o GTA V saiu, tava eu, o Nini e um amigo nosso, o Neo, a gente tava lá em Nova York. É, sendo patrão lá e comendo pizza de $1 e tomando Coca-Cola de $1. E foi em setembro. E é a época em que você tem começo de novas temporadas e de novas séries de televisão na televisão americana. E o GTA V, um jogo de videogame, portanto, ele tinha tanta propaganda quanto séries que na época estavam sendo muito anunciadas lá, tipo Blacklist, que estava começando naquela época, tipo, sei lá, temporada nova do Big Bang Theory. A gente viu tanto cartaz disso quanto viu de GTA V. Ah, mas você vai procurando cartaz de GTA V porque você gosta de videogame. Eu gosto de Big Bang Theory também, até hoje. Então aquilo me chamava atenção. É, e essas séries de televisão, o Nini adora todas e a gente prestava atenção nisso. GTA V não devia pra nenhum desses caras. Propaganda no metrô, propaganda no outdoor no meio da Broadway, propaganda no caralho A4. E isso é o GTA, e o GTA não é o jogo mais caro da história. O Modern Warfare 2, teoricamente, dizem, hoje é o jogo mais caro da história, porque teve muito mais marketing até do que o GTA V. Então foi tipo uma grana X, mais ou menos, pra fazer o jogo, uma grana absurda pra promover ele. Ele custou pra desenvolver um quarto do que ele custou pra fazer marketing, entendeu? Caralho! Mas a gente chega à conclusão que hoje esses jogos, esse mercado específico dos jogos mais famosos, grandes jogos, ele é um mercado que aumentou o custo total dele absurdamente. Só que o preço do jogo não acompanhou esse crescimento. Isso. Eu tô falando besteira quando eu constato isso? Não, claro que não. É que a gente tava se entendendo errado. O que acontece? Hoje o preço do jogo é tabelado em $60 e se você vai numa loja americana, na GameStop, em Nova York, você vai pagar $60 mais o imposto de vendas do município, do condado, sei lá, que lá é uns $12. Uns 12%. Se você vai comprar em Los Angeles, você vai pagar mais 14%. Se você comprar em Las Vegas ou em Miami, você vai pagar mais 8% e pouco. Então, no fim das contas é isso. O jogo vai custar pra você nos Estados Unidos, entre 68, 65 até $75, se for um lugar com imposto alto pra caralho, tipo Los Angeles. Nossa. E aí... Achei que era 60 seco. Não, não. É 60, é porque é o seguinte, né? Os Estados Unidos, ele tem uma parada bastante transparente em termos de preço. Eu falo pra você que a Coca-Cola do McDonald's é $1. E é $1. Mas é o plus taxes. O Diniz zoava muito essa porra. O plus taxes. É aquele dinheiro plus taxes. Quanto é o imposto? Aí é o imposto de onde você morar. O ICMS, o caralho A4, que seria o equivalente pra gente aqui. Isso aqui no Brasil ainda vem muito embutido dentro da nota fiscal. Alguns supermercados, por exemplo, discriminam lá, que você pagou 41% de papel higiênico, era imposto. É pra limpar a bunda do Temer, 41% do teu dinheiro. Mas nos Estados Unidos não, vem lá o dinheiro bonitinho, tudo é somado, e no fim das contas você coloca o imposto de vendas, que é meio que igual para todas as coisas. E algumas coisas têm menos imposto e algumas coisas não têm imposto. Por exemplo, eu lembro que lá em Las Vegas, se não me engano, roupa não tinha imposto. Você comprava roupa, beleza, é aquele valor ali, enfim. E esses $60 começou assim que o PlayStation 3 e o Xbox 360 foram iniciados, né? Isso foi em 2005. O Xbox 360 foi lançado em 2005. E nessa época os jogos foram de, se não me engano, $50 para $60, e assim eles estão até hoje. E se você é um cara, uma empresa que negocia jogos, sei lá, uma GameStop da vida, que foge disso pra mais ou pra menos, na hora tu toma um boicote do distribuidor. É imediato essa porra. Então você chegou nessa tabela, nessa tabela de $60, ponto, e uma consequência disso é que você meio que é obrigado a transformar todo o modelo de negócio dos jogos como a gente conhece hoje. O que é uma explicação possível para, por exemplo, todo jogo hoje em dia já sair com DLC anunciado. Que o cara tem que botar uns $15, $20, $30 a mais ali para ele bancar a porra do custo dele. essa mudança que acontece no modelo de negócio, né, que faz toda essa roda girar novamente, incorre nessa série de modificações que a gente vê da indústria, né, de você passar a começar a obrigatoriamente ter que enxergar um jogo como serviço, não mais como produto. Pode pegar qualquer jogo de esporte aí da EA da vida, FIFA, Madden, etc. Eles acabam inevitavelmente tendo que se reformatar para ser serviço e não jogo. Qualquer jogo AAA que sai hoje em dia, o cara já tenta te anunciar um DLC que vai sair daqui a pouco, ele não bota o DLC logo de cara, porque todo mundo rechaça essa porra. Mas ele também já tem que anunciar que vai ter um DLC daqui a pouco, que é pra você não esquecer. Sim. E pra você ficar lembrando que vai ter um DLC desse jogo mais tarde. Tipo, sei lá, o Horizon, quando saiu, já saiu anunciado o Frozen Wilds, que é o DLC dele. E o DLC mesmo só vai sair alguns meses depois. E o cara, na hora que você compra o jogo, ele já tem que tentar te vender o pacote completo, né? O pacote da temporada. Completo. Quando eu comprei Dark Souls 3, eu comprei com tudo. Comprei com os dois DLCs, que eu, aliás, até hoje não joguei. São ótimos. Joga. São, imagino. Mas o cara tenta te vender aquela porra, porque aí pelo menos ele te vende $80. Ele não te vende mais 60. Que no fim das contas é, talvez fique mais saudável pra ele, né? O custo de produção realmente é muito alto. Hoje você tem uma oferta de entretenimento, de jogos, né? Milhares de vezes maiores. Vai ter 4 Donkey Kong Country pra comprar, e se não quiser comprar esse, não vai comprar nada. Fim, acabou. Eu acho que existem coisas na pipeline de desenvolvimento de jogos, de uma maneira geral, que, tipo, são coisas que já funcionaram um dia e não funcionam mais. Uhum. Acho que a indústria dos jogos, como ela começou muito, assim, fazendo um paralelo, por exemplo, com a indústria do cinema, né? A indústria do cinema tem, sei lá, quantos anos? Pô, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Se você pegar o começo da história do cinema mesmo. É, e ela teve um tempo gigantesco pra ir se adaptando às mudanças de tecnologia. Porque antigamente você tinha uma câmera que era um rolo de filme e aí tinha que toda infraestrutura de armazenamento, etc. Mas assim, você não gastava dinheiro com CG, né? Uhum. E com o tempo, esse modelo foi mudando. Jogos eletrônicos, eles já nasceram numa época onde o avanço de tecnologia é uma parada boçal, né? Então, muitas vezes você tem modelos de negócio, né? Porque assim, a quantidade de dinheiro que você vai investir, ela não necessariamente é proporcional ao retorno que você vai ter do produto. Mas em especial, existe uma cultura muito... Eu acho que talvez eu esteja começando a misturar alguns assuntos, mas eu acho que assim, existe uma parte que é um público que é muito mimado, né? O público de jogos eletrônicos sempre foi um público muito de nicho e muito mimado, e isso tá começando a se expandir agora, e isso é muito bom de um ponto de vista econômico para a indústria, porque você começa a ter uma base de consumidores maior se você produzir para ela, isto é, né? Mas também tem o problema de que, tipo, você tem questões de gerenciamento dentro dos próprios projetos e de descobrir qual é a melhor maneira de fazer o jogo, que foi inclusive o que acabou dando espaço para a indústria dos jogos independentes começar a prosperar, né? Que é, tipo, você tinha um jogo lá, beleza, né? O GTA V é o melhor exemplo que eu tenho. Cara, o GTA V custou... Cara, eu tinha isso anotado aqui em algum lugar. A gente acabou de falar aqui, foram 260 milhões, mais ou menos. Foram 260 milhões de... Meio a meio, meio marketing, meio desenvolvimento. Pois é, pra produzir e vender o jogo, tipo, tá, beleza, o jogo é fantástico, mas assim, e ele deu um retorno muito maior do que isso, inclusive, né? Mas pra você investir essa quantidade de dinheiro, tá dando você retorno, tem... né? Ainda tem esse detalhe, ele é um caso que ainda tá dando retorno. Você tem que dar, como é que eu posso dizer? Uma garantia de retorno, e conforme os custos vão aumentando, você tem que ter cada vez mais garantia de retorno, e a real é que assim, cara, tu não vai ter, porque você pode botar uma grana foderosa numa parada e o negócio não vender nada, né? Porque, sei lá, a fanbase é chata, porque você mirou no nicho errado. E eu acho que a indústria AAA, de uma forma geral, ela tem muito a aprender com a indústria indie, no sentido de você desenvolver estratégias um pouco mais judô pra você fazer o teu jogo, uhum, né? Eu acho que tem a questão de você, tipo, gastar menos dinheiro economizando nas coisas certas pra você fazer um produto legal, tá? E diminui o risco, né? Você diz estratégia judô porque você usa a força do oponente contra ele mesmo? Na verdade, judô é uma palavra meio geral pra, tipo, mínimo de esforço, máximo de recompensa. É uma, sim, é o que você faz no judô. Você usa a força do adversário contra ele, ou seja, você fez o mínimo de esforço e o máximo de competência. O máximo de retorno, não é, né? Não é especificamente você usar a força do seu oponente nesse sentido, mas você ter o mínimo de esforço e o máximo de retorno é o que quer dizer você ser judô. É você ser econômico, você fazer movimentos mais inteligentes e que vão te dar exponencialmente mais. Não é mistura de assunto, porque na verdade vira todo um grande assunto só, que passa por essa questão sim do mimo do jogador de videogame. O jogador de videogame se comporta, e isso é pior ainda hoje em dia, que você tem internet 2.0, 3.0, Twitter e o caralho é 4, você dá voz pra esse imbecil. Ele tem um comportamento de colmeia de uma criança que tá constantemente esperneando porque você não deixou ela brincar com o brinquedo do jeito que ela queria brincar. E isso passa também por uma análise de como esse jogador mimado, ele é também consumidor, ele nunca tá satisfeito com o produto se o produto não for um produto totalmente feito para ele e para gerar a experiência dele. Uhum. E acho que isso tem muito a ver também com o motivo pelo qual hoje em dia cada vez mais gente tá indo jogar MOBA, Overwatch, etc. Porque você, em pouco tempo, tem o auge da recompensa que aquele jogo pode te oferecer e foda-se, amanhã você joga de novo, ou daqui a 40 minutos, você reinicia o ciclo, né? E aí você dá a balinha pro cara mais rápido. É, e por outro lado, isso também me deixa muito triste, porque esse comportamento de consumidor é uma coisa que, assim, na verdade, o que tá acontecendo é uma gigantesca transição no ecossistema dos jogos eletrônicos como um todo, né? Toda a cadeia, tanto, né, do lado da cadeia produtiva, quanto do lado da cadeia de consumo. No ano passado, e a gente já começou a ter um outro nível dessa discussão, que foi toda aquela discussão de loot box e de ter jogatina dentro do jogo, né? De você estar, na verdade, fazendo aposta, que eu tô comprando pacotinho, não sei o que lá, treleléu, que já é uma evolução de uma discussão que já vem de, sei lá, 2012, com jogos da Capcom que tinham DLC no disco, no caso do Street Fighter Tekken, e que já é discussão que sempre tem Capcom nesse meio, né? De você pagar um DLC pra poder ver o verdadeiro final do jogo, no caso do Asura, e de todo jogo que saía pra PlayStation, pra Xbox 360 já, porra, o cara depois de 2-3 meses fazia uma porra de um DLC que custava 5, 10, 15 dólares, né? Aquele da Quantic Dream lá, esqueci o nome, Heavy Rain tinha um DLC de 10 dólares, aí o Undead Nightmare pra Red Dead Redemption tinha um DLC de 15 dólares, e o Last of Us teve um DLC de 15 dólares, e todo mundo tinha DLC, absolutamente todo mundo tinha DLC. E dentro disso que o Ximenes falou pra gente, né, que é a indústria do AAA tendo que aprender a se redimensionar de como ela investe dinheiro e tudo mais, a gente chega numa discussão que, por isso ele tava achando que tava misturando o assunto, eu acho que não, que vai parar no seguinte, né? Os jogos realmente estão ficando todos pasteurizados? Estão ficando jogos todos muito iguais? Será que isso não tá acontecendo? Porque tá todo mundo com medo de, inevitavelmente, quebrar se você fizer o jogo errado pela primeira vez? Sabe qual é? Então, tudo passa por isso, e tudo passa por essa demanda de a gente entender qual é o modelo de negócio. E no fim das contas, é isso. Qual é a segurança que eu tenho de fazer um investimento numa coisa, sendo que se eu investir errado uma vez, isso significa, no mínimo, eu ter que fechar uma divisão do meu estúdio. Se eu for um estúdio gigante, se eu for uma Sony, se eu for uma Activision, se eu for uma Ubisoft, errei uma vez, acabou, sacou? Porque pra eu atingir o tamanho de público que eu preciso atingir, eu, Ubisoft, eu, Activision, eu, EA, não posso fazer um jogo que vai vender 1 milhão de cópias. Eu não posso fazer isso. Eu tô sendo um fudido se eu fizer isso. Eu tenho que fazer jogos, ou tenho que procurar fazer jogos pra vender 10 milhões. Um Call of Duty, um FIFA, um Madden, um Star Wars não sei o que, um Just Dance, um Assassin's Creed, etc. Um Far Cry. Eu tenho que fazer jogo pra vender a casa de dezena de milhões de cópias ou mirar nisso. Tentar mirar nisso. Eu não posso fazer menos do que isso. Eu não posso ser, nem todo mundo pode ser, uma From Software da vida, que ela faz lá com um orçamento reduzido, um orçamento de Double A, por assim dizer, lança o Dark Souls, o Bloodborne, o sei lá o que deles. Aquilo é pra nicho, tem muito jogador de videogame que não chega perto de um jogo desses, ou porque não gosta, ou porque se frustra, ou porque é cagão, ou porque tem medo de ficar viciado, sei lá. Mas o cara vende os milhõezinhos de cópia dele e tá tudo bem. Mas nem todo mundo pode se dar esse luxo. E por fim, nem todo mundo vai ser uma CD Projekt Red da vida, que vai com muito pouco, vai ser o judô supremo e vai lançar um Witcher 3 da vida. O mais bizarro é que hoje você vive um oferecimento de jogos gratuitos bons. Você não precisa de dinheiro pra começar a jogar um jogo bom, cara. E jogo grátis. Então, fica aquele negócio. Eu não tinha um jogo grátis pra jogar em 1996, sei lá. Tinha a revista do CD-ROM só. E aí eu jogava os demos ali. Exatamente. E mesmo assim eu pagava 10 reais naquela revista. E 10 reais era dinheiro, era tipo minha não, e para e pensa que é o seguinte: um demo de um jogo daquela época, que levava uns 40 minutos, é uma partida de LOL. Então a dimensão cronológica da tua diversão era meio que igual, né? Comprava o CD, a revista do CD-ROM, e via lá o demo do FIFA 99. As partidas demo, sempre. Demo Manchester do Full Arsenal, mesma coisa. Lembro até hoje, demo do Full Trotto. Mas esse modelo de jogo como serviço, né? Que é uma tendência que tá acontecendo na indústria, ele comprovadamente não é sustentável. Porque o que acaba acontecendo, de você não que ele não seja sustentável para as empresas com as quais ele funciona. Tipo, você pega uma Riot da vida, que é uma empresa que tem dinheiro pra, tipo assim, limpar a bunda, cara. Tu entra no banheiro da Riot, você limpa o cocô com nota de 100 dólares, sabe? Porque os caras, eles chegam e falam assim, não, deixa eu chamar aqui o John Landy pra cantar o meu álbum de música, o universo ficcional. Aí, o que vocês vão fazer com esse álbum? Nada. Botar online, vai ser os maneiro. Os caras fizeram Isso é marketing. Mas fizeram fizeram um manual em áudio, podcast explicando o cara boneco, né? O Riot fez isso. Pois mas o que muita gente não pensa é que, por que tu não faz um jogo de graça e fica vendendo roupinha pra sempre? Então, o cara pensa o seguinte, uma empresa desse tamanho, uma Riot, uma Valve, sei lá quem quer que seja, a Blizzard, ela tem um custo de máquina, que é o custo de botar a prensa pra funcionar. Que é você ficar dando suporte pra esse jogo. Isso custa, Mas então, fechando minha linha de raciocínio, que eu tava falando da questão do jogo como serviço não funcionar, que é uma coisa muito simples. É o seguinte, o jogo como serviço, o MMO, o MOBA, o jogo de partidas instanciadas com seus amigos, tipo, sei lá, Warframe, tá ligado? Esse jogo, ele tá competindo pra uma coisa completamente diferente do que a pessoa que tá jogando o jogo no console ou uma experiência infinita. Ela tá competindo. O jogo de console tá competindo por interesse. Por interesse. Esse jogo de graça tá competindo por atenção. Exatamente. Eu não paro de jogar LOL. Tipo, assim, eu perco o tempo que, assim, beleza, eu jogo LOL e eu tô. Na verdade, já não jogo LOL tem alguns meses. A minha medalhinha de Lololatras Anonymous tá aqui. Caralho. Mas então, eu tenho jogado muito Warframe, na verdade. Tava jogando muito Warframe. E é uma questão que é o seguinte: eu não paro de jogar nenhum desses jogos pra jogar os meus jogos de console. Por exemplo, eu tava jogando The Evil Within. Aí tinha um dia que eu não jogava LOL, mas eventualmente eu vou zerar esse jogo, vão acabar os jogos finitos nos quais eu realmente interesse, e eu vou retornar para o meu jogo gratuito, onde eu de vez em quando boto um dinheirinho lá e compro uma skin. Né? E esse jogo tá mas em compensação, eu parei de jogar LOL pra jogar Warframe, porque eu tava me divertindo mais. E agora eu parei de jogar Warframe porque meu computador explodiu, mas também porque lançou o Monster Hunter. E agora, tipo, mas eu sei que o Monster Hunter vai acabar, eu não vou ficar caçando pra sempre os monstros, né? Mais ou menos, Ximenes, porque na época que eu jogava LOL, e também eu faço um paralelo com a época que eu jogava World of Warcraft, e foram épocas, porque quando eu jogava WoW, cara. Eu tinha um Wii, depois eu peguei um Play 3, e aí foi quando eu peguei o Play 3, foi quando eu parei de jogar WoW. E aí eu fiquei muito tempo jogando Play 3, aí teve uma época que eu jogava LOL, e aí eu comecei a jogar LOL. Era foda gravar o Baixo Frito, porque eu só sabia falar dessa merda. E eu só jogava LOL. Eu voltei a jogar jogo de console quando eu parei de jogar LOL. E eu parei e nunca mais voltei a jogar LOL. O que eu faço um paralelo com o que você tá falando é, sei lá, o Heroes of the Storm. Heroes of the Storm é um jogo que tá instalado aqui. Eventualmente, tipo assim, num sábado à tarde, que eu não tô muito sobrecarregado, eu falo assim, pô, eu vou jogar um LOLzinho, um hotzinho. Entro lá, jogo um hotzinho de alguma partida. Pô, maneiro, boa. Fecho o jogo e vou fazer outra coisa. Fifeiro. É que cada um tem um FIFA diferente, mas é tudo fifeiro. Mas então, você com o Warframe, com o WoW e com o LoL, você foi 50% do que é o cliente ideal. Eu não sei se você foi outro 50% que você não falou disso, mas você como jogador pelo menos na época do WoW, eu acho que não tinha isso ainda, muito. Ou no caso, tipo, você é o tipo de cliente que eles chamam de baleia. Tá, que é o cara que ele vai jogar o jogo e ele fica terminalmente viciado, e toda vez que ele vai jogar alguma coisa ele joga aquilo e ele começa a botar dinheiro no jogo e ele gasta uma quantidade de dinheiro boçal. Poderíamos chamá-lo de Gustavo. Gustavo. Só você que entendeu, Douglas, a piada foi... Eu sei, eu fiquei feliz com isso. A galera achou que você tava falando do Goku, inclusive. Foi... Só que não. Não você tava falando do Gustavo. É o Gustavo do Big Mouth? Cara, foi o momento Baer do Dive. Gustavo? Não, eu ainda não cheguei em você, não, e nem vou. Ok, tá bom, tudo bem. Todo no sentido. Tá bom. Eita! Essa baleia aí que o Ximenes fala, né, tem um exemplo pra isso, que é o seguinte. Ir a baleia. Minha mãe, que não é uma baleia. Sim. Minha mãe estava jogando há uns anos um tal de Heyday, que é um desses aí, gerenciador de farmácia. É Fazenda Feliz. De Fazenda. Caralho, genérico. Farmácia Feliz, moleque. Cara, imagina. Aí, jogo gerenciador de farmácia, que hype, hein? Oportunidade de mercado, hein? Em foco pra semana que vem, a gente Tempestade Cerebral. Tempestade Cerebral. E o Farmácia Feliz tem uma parada, né? Tu tem que fazer uns quick time events pra descobrir se a receita de remédio tarja preta que o maluco levou é verdadeiro ou não, sabe qual é? Não pode vender Ritalina pro... Tem que ser double check se não pegou, esqueceu de pegar. Tem um entregador, tem a logística de entrega de madrugada e quando o entregador de madrugada esquece de pegar a receita. Isso. Cara, tem que ser difícil, tá ligado? É isso, é tipo um papers please. É um papers please misturado com overcooked, sabe qual é? Ajude as pessoas a serem felizes através da química. Isso, é. Não, aí porra, olha aí, ó. Caraca, meu irmão. Breaking Bad. Trazendo felicidade através das drogas. Farmácia não, feliz. Não, mas farmácia, é tráfico. É tráfico. Não, são drogas, enfim, fármacos. É tudo questão de marketing, como que você pensa essa parada aí. Mas aí minha mãe jogava o Heyday, e isso tem pra celular, tem pra tablet, e jogava também com ela a mãe de uma amiga da minha irmã, que estudaram juntos a vida inteira e tal. Só que a mãe dessa amiga da minha irmã, que é psicóloga, ela era a baleia do Heyday. Então, tipo, ela por mês, ela meio que separava, tipo, 100 reais da vida dela e falava, isso aqui é o dinheiro do Heyday, pra comprar a moedinha verde, essas porra toda. E minha mãe falava, porra, ô fulana, você tá gastando dinheiro com o jogo mesmo? Ela falou, tô. Você sabe que é isso que eles querem? Porque você é psicóloga. Ela falou, eu sei que é isso que eles querem. Eu tô sendo sincera. Eu pego uma parte do meu dinheiro e invisto na minha felicidade do meu jogo, que é o meu refúgio da vida. Justíssimo. E ela era a baleia conscientíssima. Foi tipo eu na época que saiu o FIFA, que eu falei, meu irmão, vou gastar um dinheiro com essa porra, vou comprar o meu time aqui irado e vou jogar feliz e nunca mais vou gastar nada. E aí parei de gastar. Mas eu fui uma baleia de FIFA por uns 2-3 meses. Baleia consciente é muito Douglas Adams, cara. É, né? Aquele consumidor consciente, né? Não, só vou comprar esse tênis aqui porque é feito de cannabis colhido em Amsterdã. Aí já parece Deep World também. Eu tava pensando na baleia caindo e filosofando sobre a vida mesmo, mochileiro. Caralho, eu no Nissin Orfalha aqui. Isso é tipo o abismo ali na frente, assim, acho que eu vou cair. Eu sou assumidamente baleia de todos os jogos de footplay que eu gosto. Então, eu compro skin no LoL de vez em quando, eu boto dinheiro no Warframe, que inclusive de vez em quando me dá 75% de desconto pra comprar platina, essas paradas assim. Mas é uma coisa que eu faço, assim, de maneira bastante esporádica, né? Não é uma coisa que eu vou... Não é um problema de vício, né? Não gasto de mais dinheiro do que eu tenho nessas coisas, né? Que talvez não me faça uma baleia muito legal. Mas tem um amigo meu, por exemplo, que ele tem absolutamente todo o conteúdo do LoL, tipo 100%. Credo. Antigamente você tinha um preço que era muito caro pro jogo e não tinha nada que fosse tirar sua atenção daquele jogo. Você queria jogar aquilo que você jogar. Uhum. Deal with it. Hoje em dia você tem muito mais opção. Você tem jogos gratuitos, você tem jogos independentes, você tem jogos que não são tão caros, tem jogo que lança pra PS3 em caixinha custa R$80, PS4 R$80, R$90, e você tem as opções dos mais caros de todos, os AAAs. Só que mesmo assim, esses mais caros, eles não conseguem jogar o preço lá em cima pra fazer valer a pena. Então, hoje em dia, os jogos, eles têm que quebrar o preço deles em diversas formas pra conseguir bancar aquele preço, entre aspas, acessível da prateleira. É muito difícil hoje você virar e falar assim, quero pagar por um jogo completo no lançamento porque pelo preço que ele vale. O preço que ele vale deve ser uns R$400, cara. Eu acho super justo que os jogos deixem de valer $60 e passem a valer 80, 75. Eu acho muito justo. Porque eu acho que pelo menos você vai voltar a ter a oportunidade de fazer. É que a questão, tipo assim, parar pra você olhar o preço de caixa, cara, $60 é um preço que vem se mantendo há muito tempo, né? E o custo de produção sobe. Mas olha isso. Enquanto o mercado crescia, tava tudo bem, porque você tinha ali mascarado no volume de compras. Não, aí que tá. O mercado nesses 13 anos cresceu pra caralho. O problema é que o custo de produção cresceu mais ainda. Muito mais. Pois é. Porque entra naquela parada. Se eu faço Call of Duty, o cara do lado tá fazendo Battlefield. Se eu fiz o NBA 2K, o cara do lado tá fazendo NBA Live. Porra, pra dar esse exemplo, a EA parou de fazer jogo da NBA por uns anos, porque a 2K matou a NBA. Então falou, cara, a gente tá jogando dinheiro no lixo, ninguém compra o nosso jogo de basquete. Vamos parar de fazer e admitir que a galera da 2K faz o NBA melhor. Tá, morreu. Mas vamos combinar então também que, tipo, jogos feito FIFA e NBA 2K, essas coisas assim, eles têm um agravante que é a quantidade de licença que essa galera tem que pagar. Sim, isso, é foda. Mas olha só, será que... Mas será será que esse problema não é muito maior do que só NBA e FIFA e etc? É claro que é. Um Life's Strange da vida. Quanto de licença embutida não tem ali? Daquelas musiquinhas indie, rockzinho, sacou? Mas isso aí não é tão crucial pro jogo e você pode ir escolhendo, tendo decisões de projeto ali que fazem você optar por uma música que tem bem a ver com o que você quer, mas tem uma licença menor, licença maior. A cara do Neymar tem que estar na porra do jogo. E isso vai custar será que tem mesmo? Essa que é tipo... será que tem mesmo? Será que isso é uma coisa que a gente se auto-impôs e agora não se livra mais? Ah, não sei, cara. Vai ter o tapado que vai fazer questão, sacou? Claro que vai. Mas em 96, a cara do futebol pra mim era o Alejo, que era um maluco que não tinha nem olho, sacou? Até que ponto será que realmente a gente não tá se auto-impondo e esse jogo de simulador... FIFA não é pra gente, entendeu? Não, tudo bem, se amarra. Mas o negócio de FIFA, ele não foi feito pensando em você, cara. Nenhum negócio foi feito pensado em mim ou em nenhum de nós aqui. É tudo pra você pegar uma massa, não é? Eu entendi, tá? Não, cara, eu não tô falando que o entendi o que você quis dizer. Eu entendi você. Ele falou, ninja inimigo, e tem um desenho na parede, fala assim, tudo pra ele. Nós temos que detê-lo, nós temos que pegá-lo. Cara, esse é meu objetivo de vida, tá ligado? Ter a foto de um cara na parede do meu estúdio e falar, eu vou fazer esse jogo cara pra vai gostar do meu jogo. Esse é o cara que tem que gostar do meu jogo. Esse cara, ninguém mais importa. Kindle Hearts, toma. Pô, tipo, Final Fantasy IV, né? Eu comprei o de... Final Fantasy IV foi feito pra você, entendi. Tá bom, então. Comprei porra toda, todos os consoles que saíram dessa porra, só não tem Super Nintendo e PlayStation. mas o maior ponto é que a gente tem esse custo, cara, não adianta, você pode pagar um pouco mais caro, Ximenes, mas assim, R$400 num jogo, tu acha justo? Você hoje, no contexto que a gente vive, R$400 num jogo de PlayStation, é ok? Então, uma coisa que eu ia observar, na verdade, só pra não perder o fio da meada, eu vou chegar nos R$400, é que, por exemplo, eu tenho a suspeita, e eu posso estar errado, que embora a FIFA desloque uma quantidade imbecil de dinheiro, eu não acho que o jogador de FIFA, a massa do fifeiro, é como é que eu posso dizer? É a imagem de quem é o jogador, tá? Porque eu acho que tem muita gente que é assim, o cara compra o PlayStation, ele joga FIFA, o jogo de tiro que tiver mais famoso, e acabou, entendeu? É isso aí, acabou. Conheço várias pessoas assim. Tem um cara que ele é analista de mercado, e ele é muito inteligente. Eu gosto muito dos artigos dele, chama Sean Malmstrom, né? E o Sean Malmstrom, na época que saiu o Wii, ele fez uma análise gigante falando sobre como é que funciona uma entrada de no meio do artigo dele, falando de por que, que o Wii deu certo e as pessoas não estavam esperando que desse certo. Ele falou sobre o Blue Ocean, né? Começar a atacar um nicho de jogadores potenciais, foi o que a Nintendo fez, né? Pegou, sei lá, a vovó que nunca mexeu no videogame na vida, ela consegue pegar conseguia, no caso, na época, pegar um controle do Wii, ver que tem uma bala lança no chão. Era um console mais intuitivo, mais casual, mais familiar. Então ele atacou um nicho de mercado que não era um nicho de mercado que existia antes, de certa forma. Não eram jogadores. A Nintendo converteu essas pessoas em jogadores. Então a FIFA, ela não mira em jogadores. Ela mira em jogadores de FIFA, né? E ela mira em fãs de futebol. E tem muita gente que é fã de futebol, né? Isso é inegável. Tanto que exatamente. A FIFA existe. Pra dar um número, né? Pra dar um número. O FIFA 17, somando Play 4 e Xbox One, eu não tô considerando aqui Play 3, X360, nem vendas na Origin. O FIFA 17, só somando Play 4 e Xbox One, vendeu 14 milhões de cópias. Wii U, 14 milhões. O Wii U vendeu 11 milhões. O videogame Wii U vendeu 11 milhões. E é por isso que o FIFA se sustenta da maneira que ele é, pagando a porra da licença pra usar a cara do Neymar. Mas acho que se a gente estiver começando a falar a respeito dos R$400 nos jogos, é uma coisa que a gente tava falando, tipo assim, é muito difícil você analisar um ecossistema inteiro, né? Você consegue fazer algumas diferenças. Por exemplo, você tem essa tribo do FIFA aí, tá ligado? E aí você tem a galera que compra jogo indie, você tem a galera que só joga um jogo, ou então só joga tipo aí que é adolescentezinho, graphics fag, tipo compra o PS4 Pro só pra poder jogar o Final Fantasy com o pelo do nariz do Noctis aparecendo, como se isso fosse ter qualquer tipo de relevância pra o quanto o jogo é bom. Caraca, né? Hashtag desabafo. Tipo mas é porque eu acho que isso é um nicho que existe, e também existe o nicho do cara que é tipo o Yabu maluco que fica em casa jogando Esse nicho tanto existe que a Sony criou o PlayStation 4 Pro e a Microsoft criou o Xbox One X, né? Isso, e existe jogador de PC. Não, mas que é a definição desse nicho. O PS4 Graphics. Pro é a galera tentando. É a Sony tentando pegar a galera do PC. É isso. Totalmente, totalmente. Mas eu acho que é uma questão importante a gente falar, porque existem várias coisas acontecendo e a gente começa a ser enfiado numa teoria do caos, assim, ligado? Tipo, que uma coisa faz influenciar as outras, mas e é por isso que é tão difícil e que tá todo mundo, sabe, segurando as calças nesse momento de transição, porque, tipo, fazer jogo indie tá ficando inviável, sabe, fazer jogo tipo aí tá ficando inviável, o que que vai ser da nossa indústria, entendeu? Ah, vai ser tudo jogo como serviço? Cadê o potencial de storytelling dos jogos? Aí tá, aí você olha pro Warframe, putz, eles não, fazem... Não, você olha pro Street Fighter. Não, mas assim, você olha pro Warframe e fala, caralho, eles fazem um puto storytelling foda num jogo como serviço. Como é que eles fazem isso, tá ligado? Tipo, isso eu acho que é uma questão de desbravar. Aí chegando nos $400, vamos falar sobre um caso específico que é comprar jogos no Brasil, né? Eu não pago R$400 em porra nenhuma. Se jogos começarem a ser lançados a R$400, o que vai acontecer é que eu pra sempre, eu vou virar pirateiro oficial. Vai ter um... Foi o que aconteceu na época do PlayStation, cara. Pois foi é. Foi literalmente isso. Os preços dos jogos em 1998, 99, pra eu comprar um jogo de PlayStation, eu gastava mais de R$200. Numa época que R$200 não era o que é hoje, né? Ainda em 98, você gastava R$200 pra comprar um jogo. Hoje, você vai gastar R$200 pra comprar um jogo e falar, porra, R$200. Todo mundo pirateou nervosamente no PlayStation 1 e no 2. Você está saltitando da loja, cara. Não tem como. E aí o que começa a acontecer, né? E, tipo, foi o que aconteceu assim, aqui no Brasil. A gente viveu isso. A gente simplesmente falou, foda-se. O Brasil era um país que comprava console pra caralho e não comprava jogo nenhum. Não conseguia vender. A Sony pois não, é. Não, sim. Você só comprava PlayStation importado, porque a Sony falava, caralho, o que eu vou vender ali? O que eu vou fazer com o videogame ali? Mas aí entra naquela parada também. Tipo, se eu tivesse nos Estados Unidos ganhando em dólar, talvez eu não ficasse tão chateado se o preço dos jogos subisse agora, entendeu? O problema é, existem alguns métodos, alguns sistemas que, por exemplo, Steam, ela cobra aqui em real, cobra um preço acessível e tal, diferente. Mas, por exemplo, a Blizzard, ela tem o hábito de vender os produtos brasileiros em real, e se você converter para dólar, ele é mais barato. É, mas isso é uma estratégia de mercado. Exato. A tendência é essa, na verdade, mas né? Mas isso é um problema também, né? Que, tipo, você... Enquanto isso era viável antigamente, porque você tinha que ir na loja comprar caixinha, hoje em dia você tem uma parada que o maluco pode entrar por um proxy e comprar na África do Sul e ele paga mais barato e o dólar tá flutuando de uma maneira estranha. Então, tipo assim, a população mundial de forma geral, ela está começando a ficar, não diria imune, mas ela está começando a driblar uma das coisas que era parte do sistema econômico como um todo, que é você ter flutuação de valor de reserva moeda. Reserva de mercado, né? Reserva de mercado. A globalização valeu pra tudo. Você globalizou, exatamente, inclusive, a sua presença enquanto consumidor. Então, tipo, galera que tem Switch hoje em dia, mas tem, são sites aí que indexam preço na África do Sul, na Rússia. A África do Sul é o mercado que mais bomba de Switch. É o mercado que mais bomba de Switch no mundo. Mas do jeito que a gente tá falando, daqui a pouco a gente vai evoluir isso aqui pra blockchain, pagar tudo na mesma moeda em qualquer lugar e foda-se. Então, mas eu não acho que videogames especificamente vão ser o que vai ser a grande parada. Mas eu acho que... Vai fazer o catalisador. Mas eu super acho que videogame pode acabar virando, assim, a fagulha que vai acender a fogueira, tá ligado? Tipo assim, de uma moeda internacional. É, de você começar a unificar o mercado. Modelar uma criptomoeda num jogo online desse aí, e tu vai ficar farmando criptomoeda no jogo do cara. Ah, já, porra, não tiver, né? O WoW tem criptomoeda de gold lá há muito tempo. Já vale mais que o Bolívar na Venezuela. É, eu acho que em 1940 teve um país que a moeda tava tão desvalorizada que a chapinha da Coca-Cola, que valia uma Coca-Cola, tava valendo mais que a moeda, e a galera parou de usar o dinheiro, tá ligado? Tipo... Isso aí é Fallout, quase, né? Cara, esse é bem esse. Mas o Fallout é baseado nisso. Esse tipo de bizarrice acontece na economia do mundo. O Zimbábue teve isso, né? O Zimbábue teve uma época que você levava o peso do dinheiro. O cara botava numa balança. Quanto tem de dinheiro aqui? Ah, tem 100 gramas. Tá, então pois é. Toma um pão. A única coisa, acho que a grande mensagem, e a gente já pode puxar o final do programa discutindo essa mensagem, é que hoje a gente tem que dar, graças a Deus, que a indústria e o modelo de negócio está se adaptando para oferecer um preço acessível para todo do mundo e que a indústria ainda não colapse. Só que se continuar seguindo assim, cara, daqui a pouco não, vai ser impossível a economia da indústria se balancear. Tô errado? Você tem um colapso criativo, porque ninguém quer dar um tiro que não é certeiro. Então, sim, vai todo ano continuar saindo Assassin's Creed. Todos os Far Cry vão ser iguais. Vai ser, o modelo Ubisoft é praticamente uma síntese do que seria videogame nessa realidade. Ah, é que jogos... Hollywood, só tem filme de Marvel hoje em dia. É só os jogos são todos iguais, porque isso é um você sabe que o modelo, do jeito que está, funciona. Então você todo ano lança um Assassin's Creed e bota uma skin nova de pirâmide, ou de navegação, ou de subir em árvore, ou de muralha da China. Você vai trocando a skin do assassino, mas é tudo igual. Far Cry, mesma coisa. Você troca a skin de Tibete para Paraíso Tropical, para Supremacia Branca, para não sei o quê, mas é a mesma coisa. Just Dance, você troca suas músicas. Olha, eu posso fazer uma proposta de pergunta aqui pra gente? Pode fazer, claro. Já que vocês estão caminhando para o final. Vai demorar mais de meia hora a resolução da pergunta? Não, acho que não. Eu queria saber qual é o modelo que vocês acham, tá? Tendo em vista as coisas que a gente tem agora, que talvez seja uma solução pra, tipo, a gente conseguir manter os jogos do jeito que eles são. Tanto como a existência do MMO e do jogo como serviço, mas pra gente possa conseguir sustentar o jogo enquanto plataforma narrativa e experiências finitas, e um jogo que basicamente você pode jogar sendo um adulto sem precisar perder a sua vida inteira nele. Resposta pra isso tá na cartilha de todos esses moleques de Facebook aí que ficam curtindo página do Instituto Von Mises. É você deixar a porra do Mercado Livre, cara. Quanto é que vale o seu jogo? Ah, o meu jogo vale tanto. E, cara, então venda o seu jogo por tanto. Essa parada comunistinha que o mercado de jogos americanos se autoimpôs de, não, nosso valor é $60. Se você vender por menos que isso aí tá errado, se você vender por mais que isso aí tá errado também. Quer dizer, até tem os jogos que saem por 40, enfim, mas tem aquelas padronizações, né? Você tá dentro sempre de um padrãozinho. Na verdade, talvez o que tenha que acabar é essa porra. Por que que o GTA, que custou dinheiro pra caralho, tem que ser vendido pelo mesmo preço que o Minecraft? Só porque um filho da puta em 2005 falou que o preço era aquele. Por que que o GTA, ele não pode falar, caralho, meu irmão, eu sou o fodendo GTA 6. É claro que não vai chegar a empresinha genérica... É, que lançou o seu primeiro AAA agora e vai falar, não, nosso jogo é um jogo de $80. Não vai. Mas vai chegar uma 2K da vida, ou enfim, a Take-Two como um todo, né? Take-Two, 2K, Rockstar, não sei o quê. Vai chegar uma Blizzard da vida, vai poder colocar o seu falo em cima da mesa e dizer, cara, eu me garanto vender o meu jogo a $80 e vai ter gente comprando. Mas é muito difícil isso, cara. É muito difícil. É difícil. Cara, não, porque tem jogo, tem coisa nos Estados Unidos e aqui também, se você aumentar um pouquinho o preço, o cara meio que fala assim, ok, não pago mais. E a partir do momento que o cara fala não pago mais... Pode acontecer sim, pode acontecer. Mas tem gente que tá acima disso, cara. Eu duvido, se sair um GTA 6 amanhã e o cara falar, eu vou cobrar $70, eu duvido que haja um boicote geral. Pode ser que ele tenha, ó, GTA 6 vendeu 20% a menos que GTA 5. Tudo bem, mas ele vendeu por $10 a menos? Dane-se! GTA 6 vendeu 20% a menos GTA 5. Foda-se! Legal, em vez de vender 50 milhões, eu vendi 40 milhões. Foda-se! Não, mas tudo bem, mas vamos fazer uma analogia com aqui o do Brasil. Se você chegasse um jogo e lançasse um jogo R$300, completão, mas lançasse R$300 Dragon Ball FighterZ, não vai ter DLC, não vai ter boneco pra baixar nenhum. R$300. É, tudo bem, eu te entendo, mas eu acho que a discussão não faz sentido, porque aqui a gente vai sempre cair naquele problema, que é o problema do custo de importação e do cacete A4. O cara que faz jogo aqui no Brasil, ele bota o jogo pra vender no Steam. É o, sei lá, é o Ximenes, é o Lucas, o Danilo, sei lá, esses caras vão botar jogo pra vender no Steam. Não, um ou outro vai prensar jogo pra vender. Eu entendo isso, mas onde eu tô querendo chegar é que esses $20 de diferença pros americanos são os R$80 de diferença que eu sinto no Dragon Ball. Eu comprei o Dragon Ball por R$220 na loja procurar um preço barato. Você perdeu feio, porque eu comprei por 200 livros. Levando em consideração, tá, o mercado brasileiro de uma maneira específica, porque na verdade a gente é uma aberração fiscal, né? Vamos lembrar que o Brasil é uma aberração fiscal. Mas você paga mais imposto por um jogo de videogame do que por uma escopeta. É, exatamente. Nós somos aberrações em muitos aspectos. Sim, mas eu gosto muito de falar da fiscal, porque a fiscal é uma das coisas que sustenta o Brasil do jeito que ele é. Mas enfim. Eu acho que... Eu concordo com o Pivoto. Eu também concordo com o PH, que eu acho que, assim, às vezes uma mudança de $20 talvez seja muito drástica para um primeiro momento, mas eu acho que isso é uma coisa que a indústria como um todo vai ter que colaborar para conseguir empurrar um pouquinho para frente, né? Mas em especial, eu dói o interior da minha alma falar isso, que eu tenho um como é que eu posso dizer? Cara, eu tenho um desgosto muito grande por um carinha chamado Tamin Antoniades. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. O Tamin Antoniades é o cara da Ninja Theory, que é a empresa que fez tanto o Hellblade quanto o reboot do Devil May Cry, o DMC. Uhum. E assim, o Tamin, há muito tempo atrás, ele lançou um manifesto, tá? No blog da Ninja Theory, falando que, Ninja Theory lançou não sei o que lá, nós temos experiência lançando coisa foda pra caralho, não sei o que, basicamente botando pelo dedo na mesa. Ele falou assim, e agora nós não somos mais uma indústria AAA, nós queremos lançar um novo paradigma, que é o paradigma da Indie AAA. Caralho. E basicamente... Tá, o filho da puta, acho que é o Lars von Trier, então. Cara, você acabou de explicar bastante. Me explicar o meu ódio por esse cara, porque eu odeio mais. Eu imaginei também. É, mas a questão disso é que ele fez isso num momento em que os indies estavam começando a bombar. Então ele, como uma empresa estabelecida que ganhava já uma quantidade boçal de dinheiro da merda do estúdio que financiava ele, da Sony, sei lá, do foda-se, esse cara tava abocanhando uma fatia de mercado que não pertencia a ele falando essa merda. Apropriação cultural. Indie sou eu que tô, sei lá, comendo miojo, sabe? Morando no porão, fazendo essa merda. Você não é indie porra nenhuma. Eu acho que o modelo que ele propõe, na verdade, é exatamente esse. Você fazer uma empresa mais enxuta, fazendo jogos mais interessantes. Porque, tipo, comprovadamente existe nicho pra isso, sabe? Hellblade não é um jogo difícil. Mas é mais ou menos o mesmo modelo da From Software, que é o que o Pivoto falou. Eu duvido que todo mundo consiga fazer isso. As pessoas não precisam fazer exatamente isso, porque nem todo mundo precisa ser a From Software. Eu acho que existe mercado pra mim, pra essa galera, sabe? Existe mercado pro cara que quer, sei lá, ser surrado de mil maneiras diferentes, sim, mas ser o cliente da From Software, e pro cara que, tipo, quer ter uma experiência pica, que é a experiência do Hellblade, tá ligado? Eu concordo com você. Eu acho que a indústria não tem que ficar tão bitolada em fazer um jogo cada vez mais sinistro. Ela tem que aprender a explorar outros mercados. Se você virar e falar, olha só, meu jogo é um super sinistro aqui, mas o meu jogo custa R$250 com lançamento e vai ter DLC pra caralho. Se é esse tipo de jogo que você quer jogar, cara, esse é o estilo de mercado que você vai ter que encarar. Agora, uhum. Se você quer jogar um jogo indie ou AAA indie ou qualquer porra que seja mais acessível, você vai conseguir ter um mercado diferente, uma experiência diferente. Se você for pro LoL, se você for pra um outro jogo gratuito que dê uma outra experiência, vai ser um tipo de mercado diferente. E o que a gente passou tentando comparar, a conclusão é que, na verdade, são nichos de mercado diferentes que vão reagir a estímulos e estratégias comerciais diferentes. Então, se é isso que tu gosta de jogar, cara, aceita que o teu jogo vai ter DLC, vai ter cartinha, vai ter loot box, que é o modelo que vai funcionar pra entregar o que você quer jogar. É, no fim das contas, é aquele, sempre aquele apelo, né? Que você apoia a sua indústria pornô local, né? Apoie o seu mercado local. Apoie o seu mercado local, né? É aquela parada, né? Por que não tem Walmart em Nova York, né? Porque o público boicota e compra só dos mercadinhos locais ali do plantador de alface que mora no interior. É real essa porra, então, não tem... Por que tem Best Buy? Hã? Best Buy. Porque Best Buy vende eletrônico, então, tipo, não tem ninguém que planta eletrônico no condado de Washington. Ainda. Mas tem a galera que planta alface, sei lá, e aí não tem Walmart em Manhattan, pelo menos, sei lá. Tá certo. E tem essa parada, né? Se você tá vendo preços abusivos, é foda a gente fazer um panorama, porque a gente é consumidor que tá comprando coisa em real, com raras exceções, que é, por exemplo, quem tem conta de PSN americana e só compra lá, tipo eu, que compro lá há 10 anos, porque eu compro lá, foda-se. Mas eu compro lá também. Mas é que você gosta de caixinha, eu não gosto. Ah, entendi. Eu quero não ter, entendeu? Eu quero não ter caixa. Eu quero pegar o meu PlayStation, levar ele de um quarto pro outro e todos os meus jogos estão ali. Eu não, só mas olha só, rede. Se eu converter $60 hoje pra real, dá 196. 190, é isso aí. Tá mais barato do que comprar na loja. Tá mais barato comprar na loja, sim. Um pouquinho, né? É, na média. Na tá loja é 200... Na loja, o lançamento oficialzão praticado em varejo é R$250. Isso aí. Não, e eu... Então a gente assume que é 50 de imposto. Pau! 50. Não, é 50 de reserva, o preço é esse, e eu tô me protegendo contra variações mais abruptas do dólar. É, eu gosto de caixa, de vez em quando eu me fodo porque eu quero comprar um jogo na caixa, o Monster Hunter, só agora eu queria a caixa da porra do Monster Hunter, tá ligado? Eu comprei o Monster Hunter com a caixinha. Mas assim, é um investimento que eu não costumo fazer, normalmente eu tenho comprado no digital também. Então, tem vários modelos, tem vários metamodelos que a gente pode pensar. É, eu acho que o mais importante, o que mais me preocupa, e que foi até tema de uma das conferências conferências E3 ano passado, acho que da Devolver, que era o tema era salve o single player. Porque no fim das contas, uma tendência que acaba acontecendo e deriva, no fim das contas, deriva disso. E aí lá no começo, quando o Ximenes falou que pode ser misturar assunto, eu acho que não é. Eu acho que tudo, uma coisa é consequência da outra, uma coisa puxa a outra. É você aos poucos começar a tentar matar single player, porque você constrói mais rapidamente, ou enfim, constrói com mais eficácia, jogos onde toda a narrativa se dá por emergência da experiência do jogador, a narrativa é toda emergente, e você não precisa mais colocar roteiro, você não precisa mais colocar porra nenhuma disso, ou você coloca menos e obtém resultados semelhantes, né? O LoL e o Dota e o Overwatch e o Counter-Strike são alguns, e o PUBG agora, alguns dos maiores jogos do mundo, sendo totalmente baseados em emergência narrativa. E são jogos que acabam sendo mais duradouros, ainda por cima. Multiplayer aumenta muito o fator de replayability. Sim. E narrativa emergente de uma partida que você joga contra outro jogador, onde você faz uma... Tipo, isso é conversa. E coisas que fazem as pessoas conversar. Errado com isso, porque, por exemplo, RPG, sabe qual é? D&D? Sim. Há 45 anos é isso. E Lápis, tá muito maneiro com esse seu microfone novo, você falando assim, você parece um radialista profissional. É, tô gostando. Tô gostando. A melhor parte é que eu tô usando o mesmo de sempre, eu não tô usando o novo. Ah, então... Você fala GTA 6 já... Nesse microfone bate um calor, cara. Bate um calor, né? GTA 6. Estamos chegando uma vez no nosso podcast. Eu gosto de jogos. Uma coisa que sempre foi o mesmo preço foi mandar um e-mail para o Baixo Frente Soco. Sempre foi de graça. Você pode mandar um para eugostdejogos@baixofrente.com. Perfeitamente. E procure Baixo Frente Soco em mídias sociais afins. Você sabe quais são. Jogou no Google, tá lá. Jogou no Google, tá lá. Você sabe. E se você quiser fazer parte do nosso modelo de negócio, que não é um modelo de negócio, mas pode ser interpretado como modelo de negócio depois dessa discussão, você pode procurar um Patreon do Baixo Frente Soco, que não é muito difícil de achar, mas provavelmente chama-se Patreon Baixo Frente Soco. Provavelmente. Aí, todos os sinais apontam para o sim. A pagação de servidor de todo mês está baseada nesse Patreon aí. E eu pergunto, Ximenes? Tô até com vergonha de... Diga, o que você faz e quer promover? Eu tô até com vergonha de fazer propaganda no Miluk aqui toda hora, porque não tá rolando, cara. Só não tá rolando. As pessoas podem ver as coisas antigas. Você não quer vender a bicicleta? Você pode acessar o conteúdo legado do Miluk, www.minluk.org, porque nós somos uma organização, não somos um site. É isso aí. E é isso aí, galera. Eu também faço comida muito boa, faço pixel art. Faz programa. Cara, programa ainda não, mas eu acho que daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer também, porque tá foda. Tá certo, tá certo. Fica a sua livre interpretação, qual tipo de programa eu estou falando. Isso. Vou convidar todo mundo que nos ouve aí pra dar uma escutada no Quack Clube de Jogos, episódio 100, que é o podcast, videocast do Arara e de seus incríveis amigos Mads, Storm e Rune. O episódio 100 tem ainda eu e o Saga lá do Calibre, a gente falou de Dragon Ball FighterZ, e daqui a umas 2 semanas eu tô lá de novo... Quer dizer, daqui a 2 semanas. Daqui a pouco eu tô lá de novo. Teve um outro jogo aí que eu escolhi pra ser comentado lá e que vai pintar por lá. Senhor e Lattes, fala pra mim. Esse programa vai sair no dia 9? 2? Pode ser. Então, nove, se não, vocês... 10, né? Não. Ah, é 9, é sexta já. É 9, então. Tá bom. Se você está nos ouvindo antes do carnaval, aproveite, porque um dia nós vamos combinar de fazer um streamingzinho. Dragon Ballzinho. Tô devendo. Lápiszinho tá devendo também, vai participar comigo. Eu tô na porra nenhuma. Você que promete essas merda aí, não cumpre. Você prometeu pra mim. Eu prometi pra essa semana passada, não falei pra nada. Você fudeu. Porra, fiquei esperando aqui e o cara ficou lá bebendo cachaça e não fez a porra. Mas vai acontecer. Ah, agora eu já perdi o tesão. O Four Corners do Daigo. É, Four Corners semana que vem tem. Quem gosta de ver novela de macho aí, ouve lá o Four Corners com o Daigo, o LK6, o Dyna Black e o Looney. Assiste o canal do Phoenix Down no YouTube, que tá muito Phoenix maneiro. Down, o Diego tá fazendo um trabalho muito foda. Muito top. E é isso aí. Eu voltei a ouvir podcast recentemente, que eu tava, enfim, tô agora arrumando a casa, tô de vez em quando fazendo umas faxinas aqui genéricas, que enfim, como vocês já estão sabendo, você que tá ouvindo talvez não saiba, seria papai. Flávia tá aqui na condição de grávida, então tô dando uma uma aumentada na minha carga pra ela se dedicar mais ao repouso e a farmar o nosso ser humano supremo que nascerá aí nos próximos meses. Então, andei ouvindo alguns podcasts aí de videogames, etc. Depois, até no futuro, queria fazer umas recomendações aí, mas um que eu não ouvi há muito tempo já e que eu voltei a ouvir agora, e eu ouvi uns 30 episódios essa semana, foi o PodQuest, que, porra, eu acho um dos podcasts mais sensacionais de videogame brasileiros, né? Os caras moram todos fora do Brasil, mas são todos brasileiros. E pra quem não conhece aí, fica uma recomendação bastante sincera aí. E eu queria recomendar um gibi também, cara, mas... Oxi! Foda, eu não sei se a gente recomendar e despertar interesse de alguém, os caras não vão poder cumprir a demanda, né? O Space Punch? O Space Punch, eu já tinha lido, né? Eu tinha lido digital, mas eu tava devendo o tamanho da camiseta e um detalhe sobre os chaveiros aqui pro pessoal mandar. Eles mandaram, queria recomendar pra caralho essa porra, queria até que a gente talvez pegasse um episódio pra falar sobre a revista. Eu mas falo primeiro... fácil, me amarrei muito. Pois é, não, mas o que acontece? Eu primeiro queria conversar com os caras pra ver se eles estão com algum plano de disponibilização de venda digital do gibi, porque foi um catarse, né? Uhum. Então, pra gente falar da parada e alguém se interessar e não ter como consumir, tu na verdade fez um marketing negativo, né? Ah, na pior das hipóteses, eles tinham que disponibilizar pra vender o digital. Pois é, mas enfim, vou perguntar pros caras. Não, tem que ver com os caras primeiro. Por exemplo, que eu não li também. Pois é, mas aí isso aí a gente dá um jeito. A gente tem cópias físicas aqui. É hora de dar aquele abraço gostoso, caloroso de amigo e desejar uma boa semana até a semana que vem. É, abraços aí do Chandler, do Joey, do Friends aí, em cada um de vocês. É, aquele abraço bem efusivo e amizade sincera, bem másculo e ao mesmo tempo bem, bem caloroso, assim. É muito bom que o Pivoto às vezes começa falando com a voz assim e você não tem ideia da viagem que vai ser essa montanha que ele vai falar. Você não faz ideia, cara. Você nunca faz ideia. Você nunca faz ideia. É um abraço efusivo do Joey, do Ross, do Chandler, do Friends. Não, o Ross não abraça pessoas. O Ross não abraça ninguém. Aquele abraço bem efusivo, assim, de brothers, porra, de que dá um mijão de porta aberta, assim, sabe qual é? Aquele maluco assim que, porra, tu sai abrindo a geladeira da casa do maluco e aquele o cara abraço que você tá mijando e o cara vai e te abraça por trás. Isso, você abraça por trás e balança pra você de sacanagem. Porra, e fala assim, ah, de sacanagem. Aí, otário, molhou o chão, ah, otário, ah. Aquela parada aí. Aí isso parece muito um quadro de Hermes e Renato, tá ligado? Patolado dos brothers, né? Não, seria o Joselito a fazer isso. É, aí, acho, na real, acho que ia ser o Bossa que ia fazer isso. Eu, maloqueiro que sou, fui lá e balancei o pinto dele só pra ele molhar o chão, meu. Maloqueiro que sou. Maloqueiro que sou. Amigos, vou partir. Vamos lá, vamos nós. Fechou. Vamos todos. Excelente programa. Esse foi tranquilo. Um grande abraço e até a próxima, amiguinhos. E eu vou baixar aqui a gravação. Falou, amigos. Craig, 2 pontos. Leave geral. Comendo miojo, sabe? Morando no porão, fazendo essa merda. Você não é indie porra nenhuma. Mas enfim, de qualquer maneira, eu queria, sou forçado... Queria pedir um minuto de silêncio pra gente ouvir o que ele... Isso é o Baeri? Sério que isso é o Baeri? Baeri, você foi. Não, ele vai de novo. Fode, brother. Não fode, brother, não fode. Ele tá roncando pesado agora, desculpa, cara. Tadinho, relaxou. É, tá irritando um pouco, vou jogar ele fora. Joga ele pro outro canal. Só você pode fazer isso, você tem que dar poderes pra gente aqui. É. Que loucura! Insanidade, brother. Manifestando o mais profundo interesse pela conversa. Aí, criei um canal chamado Ronco e vou jogar ele pra lá. Cara, parece muito que você tá, tipo, pegando o Baiano no colinho e botando ele dentro do quarto, tá ligado? Depois vou voltar pra sala pra conversar com as pessoas. Chimenez. É só pra você que faz apostas e perde, porque a vida é assim. Essa é a leitura de mesmo, acho que a gente só conhece o programa. Eu gosto de jogos, se você está ouvindo, você claramente deu. Aqui temos o Senhor da Eternidade e nós vamos ler e-mails, ou não é? É isso que a gente faz. Aliás, primeiramente fora Temer, e em segundo lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo que fez um comentário lá no site, dizendo que o nosso podcast é muito legal e tal, menos a parte de e-mails, que são dois mongoloides falando merda. É mongoloides ou mongolões? Agora eu não lembro, mas eu não me lembro, mongoloides. Eu não me lembro o termo exato. Mas deve ser alguma coisa do tipo. Enfim, é isso aí, nós somos dois mongolzão mesmo e vai tomando suco. Que porra é essa aí? Este primeiro e-mail... Não, tô falando do e-mail não, tô falando do barulho na tua casa aí, seu vagabundo. Tem alguma coisa? Não tô ouvindo não. Como não tá ouvindo, vagabundo? É o bagulho alto pra caralho. Mas vai que não é aqui. Porra, não é aí onde? É na puta que me pariu? Talvez? Era tipo um barulho de celular, sei lá, talvez. Mas não parou ainda? Não, parou, agora parou. Mas que se foda, né? Foda-se isso. Foda-se isso. A gente recebeu... Posso começar essa merda? Posso? Sim. A gente recebeu um e-mail do... Cavaleiro Sem Cavalo. Famoso Cavaleiro Sem Cavalo. Aliás, um Cavaleiro Sem Cavalo é perfeitamente aceitável. Se você levar em consideração qualquer RPG do Face da Terra. Não, diz Cavaleiros andam a pé. Sim. Os cavaleiros não ligam. Desculpa o meu delay, tô meio com sono. Vambora. Olá, nobres amigos do Bice Feitiçor, como vão? Eu vou bem, graças a Deus. Deixa eu falar que eu tô com sono pra caralho. E você, Douglas? Sexta-feira esquisita. Podia tá melhor, né? Acabou de começar, bastante. Você já tá reclamando. Vai, para de ser velho, vagabundo. Acordei 6 horas, porra. Acordou porque tu é um viado. Vambora. Não, sério. Eu esqueci de programar o alarme. E daí? Você acorda mais cedo quando você esquece de programar o alarme? Isso não faz o menor sentido, velho. Não, eu esqueci de desprogramar o alarme de 6 horas. Porra. Ah, de desprogramar? Porra, mas aí tu acorda e foda-se. Aí tu fala, não vou ficar acordado de 6 da manhã. E aí tu vai então dormir. Nada, o sono foi embora todo lá. Então... Ah, eu esqueci que você é idoso, mas vamos lá. Aqui quem vos fala é o Cavaleiro Sem Cavalo. E dada escassez... Nossa, você esqueceu, você escreveu escassez erroneamente, meu amigo. Escassez. Recente de e-mails, resolvi dar a minha singela opinião sobre o último episódio. Que bom, fera. Continue assim. Acho que esse estilo de God of War é Ninja Gaiden. Não. Pra começar, não confunda God of War com Ninja Gaiden. E não confunda Ninja Gaiden calma, com... Calma, ele se explica, ele se explica. Ah, explica, tá, beleza. Desculpa pela minha impaciência. Em que o jogo te sugere colocar no modo easy caso você demore a passar de uma determinada etapa. Meio ofensivo ao jogador. Sim, quando isso aconteceu comigo, eu fiquei muito ofendido. Inclusive, eu botei na dificuldade máxima. Porque foda-se isso. Sério mesmo, eu literalmente já comecei o jogo e falei, ah, é vagabundo. Aí eu botei no máximo. Não, Ninja Gaiden não tem coragem de fazer isso, não. Ah, você é uma peidona. Não, o primeiro não. O 3 eu zerei com acho... o hard, foda-se. Eu acho que o Ninja Gaiden de PlayStation... O Sigma, né, o que é mais difícil. Ele já era mais fácil. É mais difícil? Ele é mais difícil. Ah, que jogo fácil da porra. Mentira, eu sofri pra caralho pra passar dos boss. Mas depois que tu vai... criando cicatriz, vai ficando mais tranquilo. É, ele tem um lance de vibe, eu diria, assim. Quando você entra na vibe, você tipo, ah, é assim que faz. Aí você já começa a trucidar tudo. É por aí mesmo, você vai ficando cicatrizado, você vai ficando melhor. E a curva de dificuldade do jogo é meio zoada também. Então, tipo, uhum. Não é porque você tá apanhando no segundo boss, que você vai apanhar no último boss. Enfim. Apanha mais no penúltimo do que no segundo, caralho, porém. Eu tô completamente perdido aqui porque eu tô bêbado de sono, mas vamos lá. Não lembro se isso foi comentado no cast, mas um dos motivos. Caralho. Nossa. Nossa, foi muito pra cima. Nossa senhora. Desculpa. Desculpa, galera. Demora a passar. Desculpa, galera. Eu tô um bicho. Enfim, sugiro que ela caia no modo easy, caso você demore a passar numa determinada etapa, meio ofensivo ao jogador, pois ela acaba reiterando todo o tempo seu fracasso como jogador. É muita derrota. E acaba fazendo com que mesmo não aceite tal opção por uma questão de orgulho ferido. Uma alternativa que eu acho interessante é a de dificuldade que se regula ao seu nível de perigo. Não, isso é câncer. Isso é coisa... Isso é muleta pra retardado. Dificuldade que se... Me desculpem os retardados. Dificuldade que se regula ao seu nível de perícia que alguns jogos têm, como Resident Evil 4, por exemplo. Cara, assim... Eu sou ok com esse tipo de parada quando ele é feito ao contrário. Quando é uma dificuldade que ela vai. Ela, tipo, ela já tem uma dificuldade estável e ela fica mais difícil se você tá indo muito bem. Não, o 4 é assim. Esse aí foi um bom exemplo. Então beleza, menos mal. Na forma como você colocou, parece que é a muleta pra retardado. Enfim, se você não errar os tiros com frequência e conseguir não ser atingido pelos inimigos, eles ficarão mais resistentes e numerosos, e os itens mais escassos em contrapartida. Se o seu jogo for oposto disso, eles vão tender a dropar mais itens de cura. Não, é milita pra retardar mesmo. Não, é só se você for fraco. Se você for bom, ah, o jogo mas aí, velho, por ser bom. Cara, mas aí, velho, qualquer jogo que você começa, você é ruim. E aí você vai ficando melhor na medida que o jogo vai te exigindo, entendeu? Se você não, isso dá... é tipo aquele pai, assim, tipo, aê, filhão. É, cara, se a parada tá muito fácil, se a parada tá te dando cotas de retardada, aí você vai ficando uma cara dele mais mongoloide, entendeu? Eu acho que é isso. É lógico que como a gente já tem... É lógico que como a gente já tem experiência em outros jogos anteriores, a gente já tende a começar o jogo já num nível acima, né? Enfim. Ou seja, o jogo se adapta ao seu jogo sem ressaltar seu nível de imperícia. Bom, é melhor do que falar pra você que você é um merda e jogar no easy. É, você é um cuzão. Sim, seu merda. Eu sou um troncho. Seu merda, eu sugiro que você diminua a dificuldade, seu cu. Acho que esse modo de jogo poderia ser mais disseminado. Bom, no mais, perdoe a concordância se você estou enviando este e-mail pelo celular. E gostaria de desejar um excelente fim de semana a todos. Cara, eu me desculpo no dobro do que você, porque eu li o seu e-mail igual um retardado, porque eu tô retardado mental de sono. Então empatou. Mas vamos lá. É, tá 0-0, tá 0-0. Falar em 0-0, tem ali um Scanser, que não pega nada. E aí, seus putos, aqui vai mais um e-mail horrível do Scanser. Que bom que você Aliás, sabe. Eu mandei. Saber metade da batalha. G.I. Joe, psiu. Entram em ação. Deixa eu ver. Aliás, eu mandei outro um pouco antes do cast do Battle Fantasy Soccer Wars que vocês ignoraram completamente ou esqueceram de ler. Nunca. Eu li. A gente não faz isso. Foi quase o tamanho desse, eu sei que eu li. Ou vocês leram num cast aí e eu não ouvi. Essa ah, é a vagabundo não ouviu os cast e acha que a gente não leu. É um viado mesmo. Quer que a gente mande por e-mail pra você a resposta, cara? É, a gente grava rapidinho. Cara. Enfim, caso não tenham lido, está tudo de boa, pois aquele lá estava um cocô de avestruz. E nada do que eu falei nele adicionava muito ao cast. Não que esse daqui irá. Porra, autoconhecimento é uma arma poderosíssima. É uma arma poderosíssima. Não, na verdade não. Na verdade, o autoconhecimento é inútil se você não está disposto a fazer mudanças depois que você detecta os erros. Mas enfim. Ela, pelo menos ele sabe. É, mas saber metade da batalha. Achei muito interessante o tema do último episódio, principalmente com o Ximenes lá, esse homão da porra do game design. Finalmente você falou alguma parada que eu concordo, cara. O quê? Que o Ximenes é um homão da porra, sim. Ah, sei lá, pra mim tô endosando muito o cara. Eu acho que é por isso que agora ele é tipo... Deixa eu ver algum personagem aqui secundário de algum desenho. Ele é tipo o Homem Musgo do He-Man, tá ligado? Homem Musgo. Que a galera sempre notava quando ele aparecia. Tipo, oh, caralho, o Homem Musgo. Cara, mas o Ximenes é tipo isso mesmo. Eu gostaria também de jogar... Ou então o Stratos. Mas bem que o Stratos era meio bundão. Não, nunca Stratos, consegui fazer ele voar. Cala a boca. Zé, ué. O Stratos, a única coisa que ele fazia era voar, ué. E mesmo assim fazia mal. O Abelhão fazia melhor que ele. Eu gostaria também de jogar os meus 2 centavos no assunto rapidamente. Aí, termos em inglês traduzidos. Ah! Não, eu lembro se isso foi comentado no cast, mas um dos motivos do porquê uma parcela tão grande dos jogos mais populares hoje em dia estarem fáceis, como estão, poderia ser o custo monstruoso na produção da maioria deles. A gente falou isso? Acho que não. Acho que a gente não seria tão burro, mas vamos lá. É jogar, tipo, o problema do AAA é ele ter dinheiro. Eu tava vendo um vídeo, não sei se foi o Chico que postou, sei lá, que basicamente falava que os jogos estão muito cinemáticos. E aí, quando os jogos ficam mais cinemáticos, você tem que diminuir a dificuldade, porque você não pode fazer o cara ficar repetindo aquela porra daquele vídeo toda hora, saca? Isso até certo ponto funciona. É. E realmente, a cinematização é um pequeno problema. Pode ficar grande. Eu acho, mas vambora. Sim. Na tentativa de interessar possíveis consumidores, não só o seu produto atual, mas também possíveis sequências dele, todo dia tem sequência, todo dia é franquia. É, aquela parada de você fazer um produto cada vez mais garantido, né? Ter mais chance de retorno pra você poder gastar dinheiro pra caralho e não se preocupar em uma parada flopar violentamente. Ele é feito com acessibilidade em mente, não só para atraí-los, mas também para mantê-los interessados naquele produto e o que vier depois dele. Seja DLCs pagos como os de Smash Bros. 4, tem? Horror! Eu não sei, eu sei que foi que exemplo aleatório, porque ele podia falar DLCs pagos como qualquer jogo. Não, mas Smash Bros. Eu nem sabia que tinha, pra mim ainda tava limpo. Eu também não sabia não. ou até produtos de fora, como camisa, bonequinhos. É, dependendo, nem precisa ser de fora pra ter bonequinho, igual os Amiibo da Nintendo. Pois é. Tentar o máximo tornar os fãs daquilo e mantê-los consumindo. E desculpa enfiar Fire Emblem na conversa pela centésima vez. Realmente é um tema recorrente pra você, filho. Mas isso foi feito com os mais novos jogos da série. A partir de Fire Emblem, Shinmon Shononazo. Acho que é um... Eu tenho certeza que tem um nome menos estúpido pra esse jogo. Acho que alguma coisa é o enigma de alguma coisa. Pode ser. Acho que é remake de um dos antigos, esse Shinmon Shononazo. Porra, Douglas, se alguém tinha que saber japonês, é você, cara. É porque Monshou tem vários sentidos. Pode ser o enigma do emblema, se não me engano. Monshou pra mim é Monsoon. Monsoon. 12º jogo da série, remake do 3º jogo da franquia, olha aí. 2º jogo da saga do Príncipe Marth, para as pessoas que acreditam que o Marth estreou em Smash Brothers, né? Doente. Primeiro contato do Ocidente com o Marth foi esse. Para o Nintendo DS, a Intelligent Systems introduziu o modo casual. Nos jogos anteriores, se uma unidade do jogador era morta em batalha, ela não voltaria. Esta que foi a limpelidada, a icônica mecânica Permadeath. Aprecio muito. Eu gosto também, eu nunca jogo nesse modo casual, não. Qual é o jogo que tinha isso? Aquele, caralho, Valkyria Chronicles. Só que ela é meio zoado porque os personagens que tinham permadeath, eles eram meio extras. E os personagens reais, se eles morressem, você perdia. E aí você tinha que começar de novo. Havia um sim meio de ter a unidade de volta, a mais popular sendo reiniciar a partida. Não jogar como um trouxa e bem posicionar a unidade no mapa com cuidado. Então não. Imagina, era permadeath, era permatrouxa. Não, se você terminasse a batalha e não e gravasse, o cara tava morto. Ah, velho, mas aí, tipo, qualquer jogador que se preze, quando morre o personagem que ele liga, ele vai reiniciar a partida. Isso é estúpido, tinha que ter autosave pra fuder o vagabundo. Imagina se Shining Force tivesse permadeath. Cara, ia ser meio complicado, porque tem relativamente pouco personagem e depois do tempo você ia ficar impossível de ganhar. Uhum, se você fosse, fizesse uma run Ivan Drago, né, morreu. Sim. Deixa eu ver, onde é que eu parei? Havia também magias que traziam algumas das unidades falecidas à vida novamente. Mas elas eram raríssimas dependendo do jogo. Esta era a maior punição que os jogos antigos possuíam. Porém, os jogos atuais a têm somente disponível no modo Classic, desde o Fire Emblem 12, e não no Awakening do 3DS, como uma grande parcela dos fãs pensam. Introduzir um modo casual em que uma unidade é derrotada em batalha, ela pode ser reobtida após a batalha, estando disponível para um próximo mapa. É tipo, morreu meu cara, pô, cara, foi mal aí, machuquei, mas próximo jogo aí, vamos dar tudo de si, o professor falou que... É, corrigiu aqui os erros. Basicamente, este modo remove uma das mais graves punições que os jogos anteriores possuíam e permite que os jogadores usem seus personagens em guerra sem o mesmo cuidado que precisavam ter antes. Oh, câncer. Isso criou uma discussão enorme na época por revogar uma das mecânicas mais icônicas da franquia e, segundo alguns, somente para noobs sujos jogarem. Exato. É bem isso aí. É pra quem não tem dedo jogar. Aham. Uhum. Eu já fui por muito tempo parte da parcela que achava isso uma adição estúpida aos jogos. Até que eu discuti isso com alguns amiguinhos que me fizeram tirar esse conceito de família tradicional brasileira de merda na cabeça. Ou seja, seus amigos são retardados, tá? Tudo bem. Você tem amigos ruins. Troca de amigos. Aham, uhum. Rápido. Por mais que sim, o modo faça a experiência menos difícil, ele não só a torna menos frustrante em geral, ela não remove todo o desafio, já que o jogador ainda precisa terminar o mapa, mesmo que em grande parte seu exército tenha caído. Já que se todos nele forem derrotados, não, na verdade, se você perdeu o líder, você perdeu. Pois é. Basicamente. Antes do permadeath entrar em questão, se o personagem principal rodar em campo, você já perdeu de todo jeito. Cara, o jogo se torna... Tipo assim, vou dar como exemplo o Diablo 2. Uma vez que você joga Diablo 2 Hardcore, você simplesmente não consegue jogar Diablo 2 normal. Por quê? Porque você antes tinha stakes, você passa a não ter mais stakes. É que nem, tipo... Vou dar um exemplo muito bom pra você entender. Quer dizer, não sei se você vai entender, porque não sei se você jogou poker. Mas você já jogou poker, Daigo? Já. Agora, você já jogou poker só que sem valer dinheiro? Tipo, com feijão ou então com funny money? Tipo, o jogo automaticamente se torna zoado, porque aí você passa a tocar o foda-se. É tipo, minha mão é uma merda. Foda-se, não, dinheiro não é meu, não é dinheiro de verdade. É feijãozinho, que se foda-se, feijãozinho. É a mesma coisa no jogo. Tipo, uma vez que você sabe que você, tipo, você vai morrer sendo você punido, você caga no pau. Foda-se, se foda aqui. Vai lá, vou jogar só um ataque aqui. Foda-se, saca? Você tem que ser punido pra caralho quando você perde, pra você aprender a não perder mais. Sem contar que na vida real, quando você faz merda, você é punido. O nego não passa a mão na sua cara, a não ser que você seja um filho do papai do caralho, que ele passa na tua cabeça, paga o suborno do policial e fica por isso mesmo. Entendeu? Exemplos. Mas aí você vira um merda na vida, entendeu? Quando você vira assim. Você era um Zé Basta. Pois é. Não só isso, mas o modo da porta enorme para aqueles que desejam experienciar a série. Mas teremos em inglês traduzidos. Infelizmente, isso também abre a porta para aqueles que acham que o jogo é somente um waifu fest à la romantic visual novel e que se masturbam para hentai. Mas isso sempre existiu na fase, escondido, graças a Deus, lá num canto onde ninguém pode ver eles. Sempre existirá e em todo canto existe um cretino que um dia, felizmente, será punido pela natureza. Câncer no pinto. Fimose. Não, fimose é um lance natural, não é uma punição. É, pelo mamão. É, hemorroidas. Ah, e o Permadeath agora foi feito exclusivo do modo Classic. Cuja introdução torna o jogo mais próximo da experiência nos títulos antigos para esses. Nossa, que cara, preferem. Nossa, cara, você corrigiu belamente o português dele, parabéns. Não, eu sou formado nisso. Você é um poeta. Óbvio que um modo easy ou que tire uma grande específica punição de jogo talvez não funcione para todos. Não devia funcionar para ninguém. Sim. Mas eu pessoalmente não vejo um grande problema em tentar tornar alguns jogos mais acessíveis de algum modo. Os normais já são, os mais atuais já são mais fáceis. Sério, bem mais fáceis. Caso seu objetivo não seja ser difícil. Pois nem todo jogador está à procura de ter seus mamilos arrancados. Na real, nem os Fire Emblem antigos são tão brutal assim. Se você jogou um pouco de Tactics, você sabe o que tá esperando ali você. Pois é. E depois serem esfaqueados no cu. Essa é uma frase muito eu, devo dizer. Um jogo que opta ser difícil não precisa mudar. Mas para que esses que querem somente oferecerem-se como uma experiência agradável e não extremamente desafiante a sua inteligência, eu não vejo modos de facilitar com prejuízo. Ah, cara, se eu quiser uma parada que não me desafie, eu vou assistir um filme. É, tipo isso, vai assistir um filme. Deixa eu ver um filme que não desafia você. A maioria deles, cara. É, hoje em dia tá tudo bem. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida te desafia de outras formas, né, Dai? É, me desafia a ficar na sala o tempo todo sentado sem jogar nada na TV. Eita, que e-mail obeso! Mas eu espero que seja o suficiente para adicionar alguns minutinhos em vossa leitura de e-mails. 15, para ser mais exato. Obrigado pelos casts, risadas, informações e surdez, gritos do ninja inimigo, risadas do Killerazos, gemidos de outros participantes, etc. Tenha uma boa semana, bastante dinheiro. Ó, FighterZ tá semana que vem, eu já preciso de dinheiro agora. Pois é. Nesse tempo de crise. Dinheiro ontem. Porra, muito dinheiro ontem, por favor, ontem. E que Satanás cuida de nós. É, ele vai cuidar da puta que pariu. Tá ferindo a todos nós. Satanás está falhando comigo, devo dizer. Mas não vamos ao derradeiro. Não culpe Satanás pelos seus shortcomings. Shortcomings. É, o Faraday nos diz: caros Dive e Senhor da Eternidade, é nós mesmo. Aqui é o Faraday. Venho trazer umas observações sobre o embate, dificuldade e acessibilidade. Cara, eu gostaria de ter participado desse episódio, eu gostaria de contribuir muito. Eu senti sua falta lá. Essa peixe já devia estar cheio pra caralho também, né? É foda. Não, ainda teve uma galera que faltou no finalzinho ali, então. É. Agora no dia 26 de janeiro será lançado Dragon Ball FighterZ. Ah, um dia do meu aniversário, que curioso. Desde quando foi anunciado, esse jogo está sendo hypado. Não pela minha pessoa, mas sim está. No jogo é possível fazer combos espancando um só botão. Isso é câncer anal. Não sei se isso torna o jogo imbecil. Bem possível. Mas imagino que não. Cara, tô na torcida aí, mas acho difícil. É tipo aquele lá do Persona, tá ligado? Você pode usar. E tem isso desde ele, mas acho que depois colocar em Guilty Gear também. Se você pode usar, você vai usar, cara. O fator não. Eu não uso isso, não, acho meio feio. Cara, se você estiver jogando ao vivo com os brother, pode ficar feio. Agora, se você tá jogando na internet, ninguém vai ficar sabendo. O fator empolgante em partidas de alto nível de jogos porrada não é o risco de alguém dropar um combo. Cara, faz parte, eu diria, cara. Tá lá, ainda mais porque é bem fácil dropar. É, principalmente tem. Quer dizer, hoje em dia, com os jogos estão ficando cada vez mais mongoloides, tipo Street Fighter V, é mais difícil dropar combo. Mas, porra, no Street Fighter 4, por exemplo, já era, tipo, já acontecia bastante e era, tipo, emocionante quando acontecia, eu diria. E você precisava ser um jogador bem bom pra você confiavelmente não dropar nenhum combo. Mas, enfim. É a dúvida de quem vai ser capaz de quebrar a defesa do adversário. É. Não sei dizer se... É, porque eu acho que não tem guard igual nos outros jogos da Ark. Não tem um empalzinho. Uma das maneiras de quebrar a defesa do adversário é quando o adversário dropa combos. Mas, enfim. Não sei dizer se isso vai diminuir os recursos dos jogadores. Vai. Pode confiar. Acho que só vou descobrir quando o jogo for lançado de fato. Agora, pegando outro viés de dificuldade, o ninja inimigo falou que em Persona não ocorrem com frequência momentos em que você se fode por conta do azar. Na verdade, o azar em Persona e Shin Megami Tensei como um todo é um fator importantíssimo. Ninja inimigo estava fumando pedras baseado. Quando disse isso. Enfim, ele se enganou. Persona e Shin Megami Tensei são muito bacanas, mas o fator aleatório é muito forte. Cara, tem vários jogos que, onde o fator sorte ou azar funciona muito bem. Como diria o Banco Imobiliário, sorte ou revés? Um bom exemplo é o Darkest Dungeon. E vai ficar só nesse porque eu tô com sono demais pra lembrar dos exemplos. Até hoje, a Atlus não aprendeu a dosar frustração no jogo. Dosar frustração é muito difícil, cara. O melhor que você pode fazer é deixar seu jogo muito divertido pra mesmo quando você se frustrar, você se divertir. É difícil, em vez de fazer um... Ah, buceta, você... Ah, que droga. Sim, agora vai, tá ligado? Aquela esperança de que agora você vai conseguir. Sentir que você tá ficando cada vez melhor, né? Uhum. Às vezes você erra um ataque e toma 3 críticos seguidos e um dedo no cu. E gritaria. Isso é morte na hora, chora. Até aí no Darkest Dungeon também rola isso. Até com mais frequência, provavelmente. Você perde 30 minutos ou uma hora de progresso. Chora, vagabundo. E é obrigado. No Darkest Dungeon você ainda perde a porra do personagem, né? Nossa. E às vezes você perde os 3 personagens de uma vez, 4 personagens de uma vez, assim, plá! Aí você olha e fala, faço o que agora? É. Chora. Você perde 30 minutos de uma hora de progresso e é obrigado a ver cutscenes e resolver puzzles chatos novamente. Cara, resolver puzzles chatos de novo é um saco mesmo. O pior nem é isso. Persona te coloca em muitas situações em que você não pode voltar pra comprar itens e preparar novas personas. A não ser que você volte muito seu progresso. Isso é uma merda. Que aí você isso é um vai... saco. Aí você vai ter que repetir a parada com a mesma condição e vai tomar porrada de novo várias vezes até você ou desistir ou virar um deus de estratégia. Eu considero isso uma falha grave, é meio ruim mesmo. Considerando que é um jogo em que tudo depende do seu preparo, mas você nunca sabe o que vai encontrar no caminho. É, tem que estar sempre preparado então, vagabundo! É tipo isso, você vê os inimigos enquanto você tá andando, mas você não sabe que tipo de inimigo é até a batalha começar. Tem que estar sempre preparado, que nem na vida, vagabundo. Aham. Não é toda, não é sempre que você vai encontrar uma mulher gostosa querendo dar, então você tem que estar sempre assíduo na sua É tipo higiene, você zoar higiene. Aquele amiguinho que anda com filtro solar na mochila, tá ligado? Pois é. É ou camisinha. Ninguém zoa quem anda com camisinha, né? Mas enfim, anda não, sempre esse com, não. Mas anda sempre com camisinha. Não é possível estar preparado pra tudo com antecedência no jogo, a não ser que você leia um guia. Acho que e até tá um guia vai te deixar meio mal. Pode se preparar genericamente. Tem muita coisa específica em Persona? Tipo assim, ah, aquele boneco ali você precisa comprar um item que tira poison, sei lá. Não, você pode se preparar com que segure a maioria dos elementos que a galera tem. Tipo, o que dá pra ajudar é que toda dungeon, todo castelo, no caso do Persona 5, tem elementos fixos. Você vai ter só um tipo de inimigo com elementos fixos. Então você pensa, ah, eu vou precisar disso. Entendi. Apesar de não acrescentar muito a discussão, queria deixar esses dois exemplos de como o fator de dificuldade é abordado. Obrigado, você acrescentou um pouco a discussão sim, seu vagabundo. Sim, sim, você é um piranha que faz dança de salão e mora no Japão. Isso, e pega mulher pra caralho, com certeza. Aparentemente. Abraços e ainda espero o podcast de Eroge Fit Debs. Bebs. A Debs é, tá o programa de Eroge nós estamos devendo, mas não pensando exatamente na pessoa que você falou. Quem então... tá devendo é a Debs, né, gente? Yep. A gente é só falar. A gente é só chegar, chama o De Martino, porque ele queria participar também. Sim, e é porque isso. Ele é uma enciclopédia de Eroge, eu diria. Muita putaria. Ninguém que eu conheço tem mais conhecimento sobre alguma coisa do que o De Martino sobre Eroge. Porra! Muito. Que é isso? Ele está sempre preparado. Ele está sempre preparado. É expert na parada dele, no trade dele. Porra. Esse é o tipo de pessoa que leva a sério um tipo de conhecimento, tipo, aprofunda, né? Sim. É tipo eu com história de guerra. Você é aprofundado em histórias de guerra? Eu não sabia disso. Porra, eu gosto muito. Pode me perguntar umas bobeiras do Japão feudal, três reinos, incursões de Alexandre pela Europa e pela África. Gengis Khan. Porra, eu gosto muito de Gengis Khan. Gengis Khan. Veja aí o programa que começa, pois logo mais tem mais e degolamento.